something. Water. Romeu é o 58, 198, Bob Alice. 1980, controle grato, tá regresso. Controle, bom dia, papapapá, Mike de Leste Romeu, na bata pra... Na bata, não, desculpa, senhor. Confirme. 7 com Pura Norte. O Anderson de voa, sobre voo no subúrbio. Seguinte. Oito, controle, transfere o Juliette Romeu. Voo 1715, voe Elefa. Posição Elefa, 1715. Sete ao 00, 198, uma boa viagem. 198, grato, boa semana, 1607. Apagou, se mantém a posição agora. Controle Salvador, é o gol 1607. Número 07, controle Salvador, está em contato ao radar. Gente, grato, 1607. O norte, setor noroeste, a 2 milhas da cabeceira 17. Estou visual, o Marcos Jardim vai manter a posição sobrevoo neste local? Afirmativo, sobrevoo 5 ou 10 minutos aqui. Gente, escuta permanente da torre então, o Marcos Jardim. Meu. Sim, decolagem autorizada, pista 17, variável com 3-2, Alce Papa Golf. Está livre acionamento, chame táxi, 1 de novembro Alfa. Confial 02, 198, uma boa viagem. Novo. Voo 1795, chame Recife, frequência 1288. Sempre Recife, frequência 1288. Voo 1795, bom dia. Boa. Controle Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, este é o controle Salvador, meu cordial capitão. Qual é a radial ideal? 281. Contato radar estabelecido, vamos partir direto, subindo para o 080, espaço aéreo livre, estimado para pouso. Está estimando pouso 1105. Ok, anotei. Sim, estamos para decolagem, 8-9-7. Ok. 9-7, decolagem autorizada, 0-2-0-3-0-3-9. Chame para ingresso, Índia Novembro. Torre, o papapá mais que deixa, não? Chega. Vai livrar o sobrevoo do setor, senhor, vai com produzir. Após o subúrbio. Ok, está livre. Livre, já transfere para o controle 1980? Sim, pode transferir, 198, Juliette Romeu. Grato, comando. Grato pela colaboração, um abraço. Grato. 897 ao 06, 198, boa viagem. 196, o 97, grato. 198. 198, bem. Romeu, este é o controle, meu cordial, para você. Cordial, capitão, papapá, Mike Lett, Chomeu, decolou da 97, comprou a Noroeste, vai comprou do subúrbio ferroviário, Mike Lett, Chomeu. Positivo, visual e sempre na escuta, câmbio. Na escuta do controle, sempre, Mike Lett, Chomeu. 153, posição 5, pushback, acionamento. Linda. Voo no 897 ao controle, está em contato radar. 3597 anel e decolar, 90 variável com 39. 514, alinhar e manter 1-0. Duna 4, direto Duna 4000 pro ILS. Sete aos 1-0, 19-8, uma boa viagem. 19-8, obrigado, bom dia. November Alfa, autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. Autorizado até a altitude de 2000 pés. Contato radar direto, Alefa. Falando direto da Alefa agora, 3, 5, 7. No 4, triple, 1, 2, 19, 8, uma boa viagem. 19, 8, 5, 5, 4. Dia November Alfa, decolagem autorizada, pista 17, 030 graus, 3 mais. Ono 897, chame Recife, 125 ano. 251, 97, obrigado. Controle, bom dia, trip 5514. 5514 é o controle Salvador, contato radar. 5514. Alfa, 14, 19-8, uma boa viagem. 19, 18, 19 geral. Papá, Romeu, 19 geral, para decolagem da 1-7. Pedindo Alfa, esse é o controle Salvador. Meu cordial, prossiga visual, TGL Vera Cruz, chame no través do farol da barra. Alfa da Barra, Papa Romeo Índia, November Alfa. Azul 4208, está autorizado, aproximação ILE. Contato radar, pós 2000, gire à direita e voe Leda. Pós 2000, direita a Leda, 3153. Positivo, está em contato radar. Azul 4202, localizador em aproximação, reduza cheque o 3, chame a torre, 1186, câmbio. Salvador, Achou, travou, 4208? É forte. Serra Lima, controle Salvador. Serra Lima, assume a sua identificação. Ele 14, 030 graus, 39, pouso autorizado, puxa no lugar. A 53 milhas de Salvador, contato radar, desça para o nível de voo 090 e voe para Duna, para interceptar o localizador e completar o ILS. O ajuste no 094. Para sua informação, tráfego na sua posição de 12 horas, 9 milhas rumo oeste, é um Charlie 402, eu acho que é Papa Golf, e o Serra Lima. Papa Golf, tráfego a posição de 12 horas, 7 milhas, que é o Kilo Serra Lima, está levando 130 para o 090. Informação de tráfego para o Oscar Papa Golf. Ali o tráfego já foi superado, reautorizado para 4.000, com ajuste 1.0.1.4. 4.000. Acho que o Papa Golf, o tráfego informado já foi superado. Tá 3153, se chame Recife, 125 ano. Recife, 25 ano, bom dia, bom trabalho, 3153. Boa. Está afastado de Salvador 50 milhas. Chame Recife, frequência 1288, caso negativo 1260, boa viagem. Frequência livre. Aos 23, agora 1211, o 4208. Positivo, livre. Mike Gillette, Romeu, controle. Livrou a suburbana, senhor, mas comprou de água atrás, mas essa pegou. Positivo, livre, Mike Gillette, Romeu. Serra Lima desça para 2000 pés. 2000 pés, 14,340. Controle ao 355514. 355514, chame Recife 125-45. 125-45, bom dia.